eu te pego de jeito novinha, você fica louca, cheia de tesão. Eu fico maluco, pirado e você geme no teu ouvido, ai não para não. Oh não, oh não. Michael, você vai gostar? Boto devagar, pra não machucar. Oh não, oh não, oh não, não, não, não, não, não. Oh não, oh não, não, não, não, não, não. Oh não, oh não, não, não, não, não, não. Oh não, oh não, não, não, não, não, não. Quando eu te pego de jeito novinha, você fica louca, cheia de tesão. Eu fico maluco, pirado e você geme no teu ouvido, ai não para não. Oh não. Você vai gostar? Volto devagar, pra não machucar. Oh não, oh não.